Ah, bendito é o fruto do nosso rap. Um quilo na casa, rap box. Tamo junto, velho Beats. Um dia um passarinho na janela me contou que eu teria pouco tempo pra mudar esses vagabundo. Um caçador viu o passarinho e matou. Desde então eu caço caçadores pelo mundo. Eu herdei muitos erros do meu avô, mas diferente dele eu me mudo. E mesmo mudo eu faço tu sentir a dor do que é escrever histórias desse submundo. Eu vejo um morador de classe média assustado lendo na TV tiroteios na sua cidade, enquanto um menor de idade favelado vive o que nós vê na TV só que em sua realidade. Enquanto a CBN foca nos ataques da Síria só porque dobra sua publicidade, a própria CBN esconde o fato de que o brasileiro vive a Síria todo dia dentro da comunidade. Pra te falar a verdade, a Globo esconde a tirania da política por trás da novela com ator famoso, mas nunca mostra o fato de que o senhor deputado tá andando muito mais cheirado e menos cheiroso. E eu ouvi boatos de que o senhor delegado encobriu o rastro de mais um policial safado que matou mais um preto dentro de sua favela, sem ver um documento ou perguntar se tava errado. Supôs que tava armado, o preconceito não é tão engraçado. No brasileiro é um resquício genético, e pôr na mão de um retardado uma farda, um distintivo e uma arma, pra mim é algo patético. Tu achou o meu poema pouco estético? Pra mim linhas são um atentado poético. A tua ignorância virou uma doença e o teu tratamento é hip hop sem um laudo médico. Eles vão tentar esconder tudo de você, então não acredite em tudo que cê olha. Sempre existe um outro mundo que você não vê, então pense bem pelo que você ora. Eles vão tentar esconder tudo de você, então não acredite em tudo que cê olha. Sempre existe um outro mundo que você não vê. Alô, quero falar com a equipe da presidência, sim. Discutir sobre os cortes na previdência. Não, porra, não me transfere, eu tô sem paciência. Se não resolver no papo com o povo é pior na violência. Serviço público é regido na incompetência. O país laico é mais religião do que ciência. E tem uma bancada evangélica, racista e homofóbica. É sinal dessa democracia em decadência. O presidente quer que tu se aposente aos 80 de um subemprego, pois educação é sem qualidade. Mas relaxa, a verba da saúde foi roubada, então nós morre muito antes de alcançar essa idade. Tem buracos na rua da minha cidade, tem morador de rua na minha cidade. Eu nunca vi o deputado em minha cidade. Fim de ano tá em Milão com outro ladrão rindo dessa cidade. A incoerência do brasileiro é inacreditável. Chegamos em um novo nível de burrice impalpável. Rouba grana de escola é inadmissível. Pra um político corruptível se torna um ato aceitável. Pra um povo guerreiro nada se torna impossível, mesmo tendo uma mídia merda alienável. O governo fez da informação um privilégio inacessível. Quem não estuda não muda, logo a mudança é inviável. Quem estuda o passado torna o futuro previsível. O ciclo se repete, isso é um fato inegável. Bem-vindo ao Brasil onde o futebol é imperdível. O povo é insensível e qualquer erro é perdoável. Onde a mulher negra é dita como irresistível, mas isso só se aplica no mercado pornográfico. Porque se for no mercado político ou científico, a mulher negra é vista como incontratável. Pra todo branco no país a lei é flexível, pra todo preto no país a lei é incontestável. Pra um idiota o preconceito é invisível, pra um poliglota o preconceito é odiável. No Brasil, a cada 5 minutos uma criança morre de desnutrição. A cada 11 minutos uma mulher é violentada. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E todo dia morre um homossexual por meio de violência e agressão, irmão. Mas tenha consciência aí, ó. Só quando nós perde a copa tu fica infeliz. Você deu play nesse som porque você quis. Mas aí, se tu cheirasse menos e lesse mais, tu veria a realidade embaixo do nariz. Eles vão tentar esconder tudo de você, então não acredite em tudo que cê olha. Sempre existe um outro mundo que você não vê, então pense bem pelo que você ora. Eles vão tentar esconder tudo de você, então não acredite em tudo que cê olha. Sempre existe um outro mundo que você não vê, e nunca verá se continuar assim.